Por volta de 21 horas e 30 minutos, uma equipe da Rocan estava em patrulhamento pela Rua das Dálias, na região sul de Foz do Iguaçu, quando perceberam um homem em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, encontraram com o mesmo 640 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína. Produtos estes que foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil juntamente com o abordado. Ele relatou que adquiriu um entorpecente com um indivíduo de nacionalidade paraguaia e levaria a droga para a cidade de Paranaguá. Questionado sobre sua identidade, o indivíduo mentiu várias vezes o nome. Na dúvida, os policiais então resolveram identificá-lo somente na delegacia. Há suspeita de que o indivíduo seja um foragido da justiça do município para o qual retornaria com o entorpecente. Agora, ele encontra-se à disposição da justiça na carceragem da 6ª SDP. Segundo informações repassadas pelos policiais da Rocan, os indivíduos que comercializam entorpecentes na região sul estariam aliciando pessoas para o transporte de pequenas porções para o interior do estado e para fora do mesmo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.